Continua a ser a preocupação deste município e este galardão e esta cerimónia, ao darmos alguma visibilidade a esta cerimónia, mostrar claramente que o município da Oliveira do Hospital tem a preocupação de ter um conjunto de políticas que são de sustentabilidade naquilo que referiu o seu Dr. José Francisco Rolo e a vereadora responsável pelo ambiente. E por isso, mais uma vez, é congratular-me e acho que cada vez que andamos mais para a frente, essa preocupação está cada vez mais presente. E está cada vez mais presente até em algumas particularidades. Nas próprias compras que a Câmara Municipal faz e que vai fazer, deve haver a preocupação de tentar comprar materiais amigos do ambiente, para termos realmente um concelho com um melhor ambiente, protegendo a grande riqueza que nós temos e que somos como Conselho de Oliveira do Hospital.